vidas, é chute para as minhas rimas e cerimônia, mas numerado MC, o que transforma sorrisos e lágrimas em arte. Viajo o mundo com papel e uma caneta, vida minha letra, moldura da minha cabeça. Sou indiscreto e secreto faz o som, lapido o meu flow e distribuo cada tom. Foi de saber capacidade de existir, estudei pra caralho pra me tornar isso daqui. Evoluir, contrariando a estática, faço poesia sem ser bom em gramática. A matemática da vida me ensinou a acordar, que o nós é plural, mas meu perigo é singular. Mantendo a mente com equilíbrio, aponto por minha paz interior. Eu não comprei de 5 contos, não vivo conto, só vivo que canto. Eu aprendi e cheguei pelo escanto, sobre os prantos descobri o meu dom e transformei toda dor em som. A cada canto, sobre os cantos, só encanto. Um encontro, rima é batida, tanto vida, sente a rima. Viaja, lá, lá. Eu viajei, tava perdido nessa vida, mas a luz divina me ilumina com o som dessa batida. Canto vida, sente a vibe, na verdade, rima e batida, música e mensagem. E eu canto a cada rima um espanto, roubando somente como um assaltante de banco. Mãos pra cima, não pelo medo, mas pelo sentimento que na rima eu descrevo. Sem ganância, desde cedo, com respeito, trampar no rap sem querer ganhar dinheiro. Sentiu, ouviu a cana de escrever? É só mais um MC que canta aqui pra você. Líder de uma religião que canta com o coração, pregando a palavra com a rima como a meta nessa vida, de criar a perfeita união. Com rap, compromisso, fazer a evolução. A cada canto, somos cantos, só encanto. Um encontro, rima e batida, canto vida, sente a rima. Viaja, lá, lá, lá. Viaja na batida quando eu canto. Rap sem intervalo, minha semente eu planto e canto. Enquanto você tá trampando, tá atrapalha. A vida é cabulosa e só te julgam pelas falhas. Espalha as verdades das mentiras. Se a verdade for verbal, mentira é distorcida. E nesse ritmo sempre cantei a minha vida. Não perco a direção, sigo que nem vagão na trilha. Eu canto no canto, não imploro pro santo, mas faço de um canto um grande encontro. Em cima do ponto, canto minha viagem. O rap é o som que transmite mensagem. E nessa viagem eu levo milhares com muito respeito e com sagacidade, que tive coragem pra continuar. Siga meu canto, vem me acompanhar. A cada canto, somos cantos, só encanto. Um encontro, rima e batida, canto vida, sente a rima. Viaja, lá, lá. Canto que eu vivo, pois sempre sigo o meu instinto. Componho sempre com a alma, força total do espírito, desabafo. A cada traço que eu escrevo, pensamentos pelas linhas, encontrei o meu sossego bem esperado. A esperança que não morre, movido pela alegria, posso certo os meus corre, não é sorte. É simplesmente um encanto, me formei pelo que canto e tirei você do canto. Pedi licença pra invadir sua mente, pois o conteúdo é lírico e se entrega facilmente. Minha mente não raciocina quem eu sou, mas estuda a disciplina que ensina se quem sou, quem pensou. Essa porra era brincadeira, pois é simples, eficaz, rima real e verdadeira. Mantive meu foco, sempre de cabeça erguida, pois eu levo muito a sério que isso aqui é minha vida. A cada canto, sobre os cantos, só encanto. Um encontro, rima e batida, canto vida, sente a rima. Viaja, lá, lá, lá. A cada canto, sobre os cantos, só encanto. Um encontro, rima e batida, canto vida, sente a rima. A cada canto, sobre os cantos, só encanto. Um encontro, rima e batida, canto vida, sente a rima. Viaja, lá, lá. A cada canto, sobre os cantos, só encanto. Um encontro, rima e batida, canto vida, sente a rima. Viaja, lá, lá. Distorção verbal, tio. Essência metropolitana.